Complete na LS, chama a torre 1986. 1086, tá 3296. Small 8. 3208, ótimo, sou Juliette, tela grátis. Aeronave que está na 90 já passou o teste? Negativo. Então, autoriza o vídeo de ambiente, decolar com curva à direita, está visual com alta, vídeo de ambiente. Passando o externo, está 3896, Salvador, bom voado, bom dia. Bom dia, o 3 aguarda a aeronave para estar na final do 10, estimado 1 minuto e meio. É 3896, vento 090 graus, 149, autorizado pouso, pista 0, checando o trem. Mas está travado o pouso autorizado na pista 10, então 3896. Juliette, decolado no site, entre o Tubarão 9 pés, via Curaçá. Papai Tango Alfa, vista Juliette, bom dia, Tubarão 1000 pés, via corredor de terra, reportando fora da barra. Reportando fora da barra, Papai Juliette. Ouro 397. Vai reportar com o próprio saco. Estabilizou, 260. Drone 260, completa final LS, chama torre 1986. 8 para 1. Sera 1 no 4 no 8. Nível de voo 1 no 60 para Belo Horizonte. Pronto para 4? Eu sou 01418, autorizado de Salvador para Belo Horizonte, nível de voo 1960 via aerovia Whisky 1, pista 10, decola, mantenha reto até cruzar 2000 pés ou afastar-se 3 milhas após curva direita, perfil de subida coral, controle 1-9, correção. Frequência do controle 120.8, torre 1-8.6, transponder 5542. Ok, Vitoris Juliette, então mantém a posição de considerar a autorização da colagem, tem a aeronave no externo, nesse momento. Juliette. Dá presente, está livre, Vitoris Juliette, 25 graus, 139. Iniciada a colagem, Juliette. Afinal, 260 da Gol, baixar e travar. Continua a aproximação, informarei pista livre, Gol no 260. Dan 3896, solo 33, direita solo 1219. Direita solo 219, bom dia, bom trabalho, 3896. Azul 4207, aciona a identificação, desce para o nível de voo 040, voe a Lagoinhas para a chegada Monte. Voe da Lagoinhas, voo 040. Deixa eu ver a frequência, controle 120, 120, décimo 8. Agora sim, cotejamento correto, parte militar da base, acionamento autorizado, informação em curso é aqui, altinho 2015, chama pro táxi, no 4, no 8. Bom, Salvador, bom dia, o TAP 3896, livrou. Autorizado, trip, chame táxi. TAP 3896, táxi alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar para a Juliette, está 3896. Táxi Gol 397, está com 143 a bordo, tem 4 horas e 10, alterna Galeão. 143, 410 Galeão, táxi autorizado à direita via Índia. Ponto de espera pronto, mantenha e chame torre 1-8, decimal 6, altitude 1015, boa viagem. Gol 1397. Ele está postando 1-8, decimal 6, vai chamar Gol 1397. Papatango Vitor Índia Juliette, o tráfego 12 horas, 3 milhas, mesmo rumo, mantendo 1 mil pés no corredor a chefe. Vitoria Juliette, tenta visual com o Alfa Vitoria Juliette em Jogão. Direita, solo 2199. Direita, 219, com 1260. Autoriza o 025 pro direto pro Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette. Ascensão 2500 pés, direto Cairo Lourenço. 2500 pés, direto Cairo Lourenço, Vitor Índia Juliette. Dan 3896, se agilizar, autorizado ingressar à esquerda Juliette até o portão 7. Agilizando o mais medida possível. Afirmativo, agilizando, prossegue via Juliette, posição 07. Afirmo, 07, portão. Você era no 4 no 8, táxi autorizado até a interseção hotel, reporte para o cruzamento ou decola a partir da hotel, sentido no zero. Gente, da hotel então, mantenha a chame torre 1 no 8, decimal 6, altímetro no 0, 1 no 5, POB 02. Solo 35595, está pronto para o táxi. 59 a bordo, 4 de autonomia, alterna Porto Seguro. 59, 4 horas, Porto Seguro. É, observará o Airbus 321 da TAM, estacionando no portão 7. Na sequência, autorizado pátio, Índia. Ponto espera todos, 86, altímetro 1015, boa viagem, 35595. Autorizaram, observando o 321 da TAM, pátio, Índia, ponto espera 186. O 260, esquerda Juliette, portão 4 autorizado. Esquerda Juliette para o 4, bom no 260. No 397, decolagem 38, controle 120-18. 08, grato, bom dia, bom serviço. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 1397. Gol no 397, contato radar, sua parativa de voo 360, foi direto Leda. Está presente, vai voar Leda, subindo para o nível 360, gol 1397. O funcionário no 4 no 8, mantenha o ponto de espera. Aeronave para decolar, perfil, mesmo perfil de saída, performance mais alta. Só um minuto, o funcionário no 8. Penha, Ponte Paraguai, 018. Próxima ponte, espera só. 5595, autorizado a linha de colapso, 0, 20, 100 graus, 149. Poderia confirmar? 5595, autorizado a linha e decolapso, 0, 20, 100 graus, 149. Entendido, alinhar e decolar da pista 10, 5595. Afirma. Porque a última aeronave que transmitiu para a torre foi o Rosário no 8. Oh, o Cristo reportou a clareza da torre, está muito baixa, e a intensidade também. Tá 3198, acena a identificação, desce para o nível de voo 050, autorizado de chegada a Mari. Negativo é o número 2 na aproximação, mantenha a chegada. Passaram no 318, depois no 1418, estou rindo. Modifica a saída para Dael, Leida, após direto de Léo, interceptar o esquema. Rosário no 498, ali mantém, visto no 0, interseção com o hotel. Paciente 208, 5595. 5595 decolado aos 42, controle 118, continua 120.8. X-ray, reporte estabilizado. 2905, chamar estável, 4207. Salvador, boa tarde, é o 5595. Confirme. 5595. Prossiga. Decolou, passa 1300 pés na sua escuta na saída da El. 5414, contato radar, suba para o nível de voos 160, saída da El. Contório, pode confirmar, o que está decolado é o 5595, Salvador e Léo, é o Trip. Trip 5595, acione 5566. Forçando no 4 no 8, vento 090 graus, 149, tratado é colapso 3 graus. O trip 5595 está autorizado direto em Deus. Está autorizado direto Ilhéus, trip 5595. Afirmativo. Gol 1397, chama Recife 1251, alterna 1-3325. Segundo 1-3325, gol 1397, graças ao serviço. Babatango Vitor, Índia Juliette, reporte no ponto ideal de descida. Reportará no ideal de descida, Vitor, Índia Juliette. Voçarino 8, decolou de 45, controle 120, décima 8. Controle 120, décima 8, Voçarino 4, 1-8. Controle Salvador, Voçarino 4, 1-8. Ponta aérea 1-4, 1-8, contato radar na decolagem. Suba para o nível de... Suba para 4 mil pés, o ajuste 1-0-1-5, a saída da EMA. Aí a da EL subindo para 4 mil pés. Tan 3198, desça para 3 mil pés, ajuste no 0-5. Sinal visual 4207. Azul 4207, completa final LS, chama a torre 1-186. 186, boa, telecomando. Torre Salvador, Azul 4207, estamos com a próxima esquerda, visual. O 4207, continua a aproximação, informarei pista livre. 07. Aéreo no 418, está autorizado nível de voo 060. Passará 1418, nível 060. No 3198, desce para 2 mil pés, ajuste no 0-5, está autorizado ILS X-Ray da pista 10, reporta estabilizado. 3198, desce 2 mil, reporta estabilizado. Está descida, o Vitor de Juliette. Papatango Vitor Índia Juliette, desde condições visuais, frequência livre. Cruzeiro 1418, está autorizado nível de voo 080. Cruzeiro 1418, nível 1407, solo 851, direita, solo 121, decimal 9. Fugindo, 121, decimal 9. Solo Salvador, bom dia, Azul 4207, ligando via Foxtrot. 4207, bom dia, táxi autorizado Alfa, Juliette, pátio 1, portão 01. Alfa, Juliette, pátio 1, portão 01, 4207. 1418, nível 090. Tan 3198 está estabilizado. Estabilizando agora. Tan 3198 completa a final LS, chama a torre 1 no 86. Força aérea 1418, suba para o nível de voo 1110. Força aérea 1418, nível 1110. Preço 98, vento 100 graus, 119, autorizado pouso, pista no zero. Esse é o pouso 319. Alfa 0 no 4 no 8, no paralelo de voo 120, após da Elvo Aleda. Agora 1 no 4 no 8, mesmo 398, solo 56, direita, solo 219. Fugir, é a fim, 219. Direita, 219, 3198. Solo Salvador, está 3198, livrou. Está 3198, bom dia, ataque autorizado Alfa Juliette, bate 1 no portão 2. Alfa, Juliette, parte 2, portão 1, 3. Tá 3, 1, 9, 8. É o parte 1 e o portão 2, ok? Afirmativo, parte 1 e o portão 2. South Hill Ground, American 980. American 980, the information is Kilo, QNH 1015, to Recife. I have 86 clearance, fly level 390, ready to copy. Ready to copy, clearance to receive the flight level 390, go ahead. Okay, American 980, you are clear to receive flight level 390 via airway upper risk 58, after takeoff runway 10, maintain head at your path 2000 feet or 3 nautical miles. And then turn left to perform PUCA. Papa, Uniform, Charlie Alpha Departure, and then Jumbo, Juliet, Alpha Mike Oscar, and then Alpha Romeo Uniform Transition, Caju Transition. Salvador Control Frequency 120.8, Salvador Tower 118.6, and Skokking 5573. Okay, roger that. American 980 is clear to receive the at flight level 390, Upper Whiskey 58, after takeoff from runway 10, 2000 feet, left turn, PUCA, JAMO, Alpha, Mike, Uniform, Couchy, Transition, and Squawking 5573, American 980. 5573, stand 11, call me right for push and stop. Call you for pushback, American 980. Salvador, Cosseiro 398, formação em Cosseiro, quilo, altímetro 10, 15, Belo Horizonte, nível de voo 160.4. Gente, autorizado Belo Horizonte, nível de voo 160, via aerovia Whisky 1, decola, está 10, para manter a reta de decolagem, tem que usar 2 do pés ou afastar-se 3 milhas após curva à direita, perfil de subida da Euleda após Leda, direto a vertical de Ilhéus, para interceptar a aerovia. Controle 120, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 6 e o código transponder é o 55.